programa seguir com dolosos cavalares de ironia e sarcasmo, não visa atingir qualquer pessoa que se preze e não tem compromisso com qualquer partido político, instituição ou Estado-nação. Estamos começando mais um QN News Science. Hoje, quinta-feira, dia 20 de junho de 2019. E a notícia é dessa vez, Gregório. Essa aqui é pra arrumar os tambores também, igual a última. Oh. Cientistas analisaram DNA do Lago Ness, e fizeram uma descoberta surpreendente. Que descoberta será essa? Você verá no próximo capítulo. Acaba aqui, a gente lança só semana que vem. Acaba o programa, tchau. Então, eu sou o Bernardo. Eu sou o Gregório. E esse é o QN News Misterioso. Está no ar mais um QN News, o programa de notícias que vai queimar sua cabeça. Cientistas que analisam amostras de água em busca de evidências do monstro do Lago Ness, existe sim esse cientista, aparentemente fizeram uma descoberta sobre eles. São cientistas. Eles são formados são em biologia e tal, mas, né, não vai. Mas é até fácil. Sim, é mais do que justo levantar uma sobrancelha cética para esta notícia. Particularmente, como ainda não recebemos novas informações sobre o assunto, a equipe não deve anunciar suas descobertas até o próximo mês. O mistério aí. Ó. Só no próximo mês. Nós... Ih, rapaz. Nós testamos cada uma das principais hipóteses de monstros e três delas provavelmente podemos dizer que não estão certas. E uma delas pode ser. Disse o professor Neil Jamiel, especialista em genômica e reprodução da Universidade de Otago. Jamiel está liderando pesquisas analisando amostras de água do Lago Ness para encontrar vestígios de DNA de organismos que vivem em habitações marinhas. E, é claro, evidências da própria Nessie, que, para quem não sabe, é o nome fofinho do monstro do Lago Ness. Sem surpresa, as menções de uma fera mítica aquática estão atraindo muita atenção. É Desi Gonçalves. Esse é o nome carinhoso. Desi. No entanto, o objetivo real do estudo é elaborar um perfil orgânico dos vários organismos e micro-organismos diferentes escondidos no lago escocês. Para fazer isso, a equipe está explorando uma técnica relativamente nova chamada amostragem de DNA ambiental, ou eDNA, que pode ser usado para rastrear animais sem prejudicar ou perturbar as criaturas. Apenas no ano passado, os cientistas conseguiram identificar 6 espécies de tubarões nunca antes vistas usando eDNA. Cortando do arquipélago da Nova Caledônia, no Oceano Pacífico. A equipe já descobriu 15 espécies de peixes e até 3 mil espécies de bactérias, relata The Scotsman. E o plano inicial era publicar as descobertas em janeiro, mas o processo de catalogar um grupo tão amplo de organismos demorou mais do que o previsto. E o que nós conseguimos alcançar é que o que nós propusemos a fazer, que é documentar a biodiversidade do Lago Ness em junho de 2018 com alguém... Com algum nível de detalhe, explicou o Jamiel. Alguém vai, mano, na hora. Quanto a Nessie, Jamiel disse anteriormente que ele é cético sobre a existência do monstro, mas manterá uma mente aberta quando se trata dos resultados da análise de DNA. Quem mantém a mente aberta leva tiro de sniper. Até agora, as evidências em favor da existência do monstro do Lago Ness são limitadas a gravações incompletas, fotografias borradas, contos de sons duvidosos, alguns datados do século VI. Porra, até o bicho que viveu pra caralho é essa Ness, né, mano? Pô, desde o século VI até o século XXI. Então tem alguns séculos de existência. 15 séculos de existência. Alguns, não 15. Uma das principais teorias, como sugerido por Jamiel, sugere que Ness é, na verdade, um esturjão ou um bagre gigante, caralho. Esturjão. Mas teorias afirmam que é um plesiosauro. Na verdade, é um plesiosauro de pescoço longo. Que conseguiu sobreviver ao evento de extinção Cretáceo-Paleogênio e vive em segredo nos últimos 65 milhões de anos. Vive em segredo. Porra, o bicho é velho, hein? Em segredo que ele vive, hein? Ele vive em segredo dele mesmo. Porra. O cara humilde, né? É um dinossauro humilde. Não quer aparecer, quer ficar na dele. Pô, que dinossauro. Não se faz mais dinossauro como antigamente. Ele tem ansiedade social, cara. Ele fica muito nervoso. Mais recentemente, pesquisas sugeriram que a repentina enxurrada de avistamentos de Ness na década de 30 pode ser explicado por delírios em massa desencadeados pela descoberta de fósseis de dinossauros que datam do período Jurássico e Cretáceo. Ou só meio querendo zoar, meus. Olha só, teremos que esperar até o próximo mês para descobrir qual é a descoberta surpreendente. Mas uma coisa que sabemos com certeza, se por alguma incrível chance de alguma vez encontrarmos evidências do monstro do Lago Ness, já existem planos para a criação de proteção para a besta. Caramba, o nego tem realmente esperança de achar o bicho. Não é possível. Ai, cara, ainda assim não estaremos prendendo a respiração. Todo mundo solta a respiração aí, ó. Mano, se a Ness consegue sobreviver 65 milhões de anos embaixo d'água, a gente consegue segurar a respiração por um mês. Pois é, ela sobreviveu 15 séculos. A gente consegue. 15 fodendo séculos. Então é isso. É isso. Então, o QN Science dessa semana, dessa quinta, vai ficando por aqui. E nos vemos no programa de amanhã. E falou! Falou! Cuide bem das suas DC Gonçalves. Né? Não guarde seu dinossauro embaixo do gelo. Você pode esquecer ele por 65 milhões de anos.